assassina. Só pensa em matar, roubar. Aonde pensa que você está? O mundo de Deus você nunca vai conquistar. Deixe de marcar, vai estudar. Todos fazem só, só criticar. E desse jeito o país nunca irá andar. Irá sempre para trás, nem sempre. O sistema é culpado, temos culpa também. Nas igrejas os padres dizem amém. Drogas, armas na mão, maldade na mente quando cai na cadeia, véi. Os pais é quem sentem. Drogas, armas na mão, maldade na mente quando cai na cadeia, véi. Os pais é quem sentem. Observe agora, otário. Vende drogas viciando crianças inocentes nas escolas. Para você, tudo bem, seu filho será um drogado também. Se acha esperto, curte, tira todos de tempo achando ser ou mais um que irá morrer ou na cadeia mofar, apodrecer, ser um despreparado qualquer. Sei que muitos essa parte não vai conhecer. A lei do homem é suja e falha, mas existe um poder, é isto que você quer. Continue assim, infelizmente, vá pro buraco. Pense melhor, mesmo sendo um animal racional. Tantas maldades, monstruosidades, comete atrocidades. Não somos perfeitos, sabemos aonde isso vai dar. Os seus próprios passos irão te derrubar. Você tem que se tocar, se enxergar, pôr no seu lugar. O sol amanhã tem que brilhar. Você é simplesmente um homem, filho de um ser humano que arrepende de ter você como gente. Ganhe pouco, mas trabalhe honestamente. Drogas, armas na mão, maldade na mente quando cai na cadeia, véi. Os pais é quem sentem. Drogas, armas na mão, maldade na mente quando cai na cadeia, véi. Os pais é quem sentem. A malandragem que vive expulso fui. Para aprendermos a viver, todos temos que sofrer. Nem por isso temos que matar, roubar. Porque pessoas inocentes não são obrigadas a pagar. Se quer a bondade tem que conquistar. Ajoelhe e peça a Deus para te perdoar. Quero te dizer que a sabedoria vem de Deus. Só Ele pode nos proteger. Você nunca quis isto saber. A maldade mora dentro de você. Vamos ver até onde sua covardia vai. Por que não tenta assaltar sem arma então? A hora do poderoso é quando o ferro tá na mão. Tenho certeza que a sua coragem não chega a essa extensão. Se não gostar, tudo bem para mim. Me derrube de algum palco se tem que ser assim. Em cima desta linha resolvi levar para sua atenção chamar. Vou parar por aqui, mas quero te lembrar. De maior ou de menor, na papuda ou no cage, no seguro você vai estar. Meu nome é morte, vim te buscar. Noiado, não vou perdoar. Você que gosta, o próximo atrasar. Minha sombra vai levar sua caveira chupar. O sangue derramar, meu nome é morte, vim te buscar.